Sacando feito ali, rimando feito hat. Sem selo de cu nenhum, visto que o mundo oferece. Quem compõe o santo, eu só gravei até eu. Cris quanto branco, passei ao vi meu jet. Me cobrando, não aceito me galhar. Vão me ver voando, essa porra é um karma. Umas bala, cresci pensando. Se o mundo é dos malandros, eu vou ganhar mais grana que esses caras. Alerta na flecha, mil reuniões. Fit, abrem as pernas, mas são só ilusões. Eu boto pra frente, ignorando. Antimicação, apenas mente, brilhante passão, por certas provações. Sem mais, meu gás me move pela paz. Tô deixando pra trás minha Glock. Yeah. Da tua solução, despede a riqueza. Que passa a mão na tua cabeça é quem mais te for. No fundo, no fundo, minha mente é sádica. Às vezes me confundo, mas nunca perco a prática. Às vezes, quieto, paranoico, com todos e tudo. De perto, a vida de todo mundo é dramática. Tô melhor agora, baby. Hoje nós saiu da lama. Viva a vida que tu ama. Hoje eu tenho o que eu não tive. A minha vida que tu vive, yeah.